Renner escrita hashtag ranço. Quanto maior o pênis, melhor pro teu cu de pôs. Usa short de mulher, calcinha socada no teu asshole. Literalmente suga picas, uma mulher tu nunca beijou. Me treino do seu fiofó, vê um macho logo solta um pó. Baby, não é só eu que sei, tu tem atitudes de gay. Achei uma foto no seu e-mail, meu primo te mandou foto do D. Tu apagou a palavra female, porque tu não curte dash. Tu ama muito gossip girl, e uma vara longa e dura. Todos que dará ponto com you, e a pica direto na tua bunda. E eu sei que tu cai num perisão. Tá sentando na pica, rebolou no rolão. Compra camisa na Renner escrita hashtag ranço. Quanto maior o pênis, melhor pro teu cu de pôs. Usa short de mulher, calcinha socada no teu asshole. Literalmente suga picas, uma mulher tu nunca beijou. E treina com seu fiofó, vê um macho logo solta um pau. Baby, não é só eu que sei, tu tem atitudes de gay. Tu é gay, só consigo pensar em tetas pra mamar. Ai, ai, ai, ardido. Tá bom, eu admito. Sim, eu te dou o culto, aceite ser meu amigo. Vou passar o creme e vou te fazer um blowjob. Pinto e cu, é, isso é o que eu gosto. Ha, curto bot, grandes big cocks. Me chama de papai que eu tô fiofó. Rolas na minha boca, carai, mas que coisa boa. Vadias tentam me seduzir, mas não tem rolas. Toda bag, toda blusa, todo bracelet. Quero joia, quero ouro, quero leite. Sai daqui se você tem grandes peitos. Pênis rolas formam tudo no meu matrix. Deixa eu ver o teu Rolex, o teu pênis. Que cuzão, minha bunda que é o teu pi. Nunca fui muito do romântico, mas sempre tive interesse em ti. Também quero o teu pênis, quero dar pra trás no teu pipi. Sei que as mulheres são de Vênus, mas prefiro o homem que é o que eu tô afim. Vamos logo lança um manish. Mosca gay, vou postar em ti. E eu sei que tu cai no perisão. Tá sentando na pica, rebolou no rolão. Compra camisa na Renner escrita hashtag ranço. Quanto maior o pênis, melhor pro teu cu de pôs. Usa short de mulher, calcinha socada no teu asshole. Literalmente suga picas, uma mulher tu nunca beijou. E treina do seu fiofó, vê um macho logo solta um pau. Baby, não é só eu que sei, tu tem atitudes de piano. Caralho, o microfone tava... Alô? Alô? Porra, ninguém avisou que o microfone tava todo abafado.